Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moura, estou aqui com ele, o nosso dinossaurinho favorito, Giovanni. Esse aí que me pegou, pegou, hein? É, quem pegou, pegou essa. E também o nosso querido Gabriel Leal. Garoto. Bom, pessoal, hoje estamos aqui com o tema de God of War, né? Jogo aí que lançou a semana passada, né? E aí está muito hypado pelos gamers. E também estamos recebendo a Vanessa. Hello. E estamos recebendo um cara que... Esse cara aí vai ter muito que contestar o God of War. Estamos recebendo o Chacal. Boa noite, tudo bom, gente? E estamos recebendo o Bruno Reload. Salve, galera! Bom, pessoal, para começar a nossa conversa, eu gostaria de começar colocando na mesa como é que vocês conheceram a franquia God of War. Vou começar com você, Bruno. Como é que você conheceu a franquia God of War? Cara, God of War, vamos lá. Eu conheci ela através do Play 2, né? Play 2 acho que introduziu a galera a muitos outros jogos aí, Resident Evil, Need for Speed, mas acho que God of War foi por lá. E aí depois também eu tive o belíssimo prazer de ter um PSP, cara, e aí foi só alegria e diversão ali, principalmente no Ghost of Sparta, que nossa, aquele lá é lenda, cara, lenda demais. É, os do PSP são incríveis, eu tenho um PSP da Sony e os dois são muito bons, só acho que não serão tão melhores jogos do PSP, sim, sem sombra de dúvida, o jogo é incrível, os dois que tem são muito bons. Chacal, como é que você conheceu a franquia God of War? Conta pra gente. Ah, foi a mesma situação também. Foi no PlayStation 2 aí, quando eu saí do PlayStation 1, fui pro PlayStation 2, um dos primeiros jogos que eu vim a conhecer, acho que em 2005, né? 2005, 2006. E, cara, me apaixonei assim, foi amor à primeira vista, né? Não tem quem não jogue e não acabe se apaixonando. E de lá pra cá, todos eles aí, eu joguei aí na sequência aí. Até agora. Que bacana, que bacana. Mas God of War é melhor que Red Dead? Ah, cara, não tem como comparar, né? São dois mundos totalmente diferentes, né? Não tem como a gente estar comparando, não, cara. É, o God de 2018 aí teve polêmicas aí, né? Lembra que... É bem problemático nessa situação, nesse ponto de vista, porque God of War ganhou, né? Ganhou como jogo do ano. Se a gente analisar o jogo em si... Red Dead ganhou em tudo e perdeu o jogo do ano. Mas assim, faz parte, cara. Eu acho que foi merecido aí por toda essa trajetória, né? Anterior aí de God of War aí. Não que Red Dead não merecesse, merece demais. Eu acho que é um dos jogos mais incríveis aí de hoje. Até hoje foi lançado em 2018. Até hoje eu não vi um jogo assim que ultrapasse na qualidade gráfica, na qualidade total do jogo em si, sabe? Mas assim, cara, não que não seja merecido. Com certeza, God of War aí é um baita de um jogo. Quem não jogou pode jogar que vai adorar. All right, and the game award for Game of the Year goes to God of War. Botando um adendo aí botando um adendo, acrescentando aí mais o comentário do Chacal. Essa questão de vencimento de coisa vai muito também pela comunidade, né? Tipo, eu me lembro de uma época que teve uma premiação um prêmio da Oi. E aí, tipo, Free Fire começou a ganhar em tudo, cara. E, tipo, Fortnite e outros jogos estavam bem estourados, mas Free Fire começou a ganhar melhor jogador, melhor streamer, melhor movimentação de capital e tal. Então vai muito pela franquia, exatamente o que ele falou. God of War tem uma trajetória muito grande, né? E Red Dead começou mais nessas penúltimas gerações aí. Tem uma comunidade um pouco, digamos, menor, mas... Não deixa de ser um jogo lendário, histórico e bonito, muito bonito, né? Que bacana, legal. Não, tranquilo, tranquilo. Pessoal, só para explicar, a Gabi é a nossa convidada de terça-feira, ela tava querendo participar do podcast, queria ver como é, aí eu convidei ela para participar hoje, para ela ver como é que funciona. A gente tá conversando sobre God of War hoje, que é um game do PlayStation 5, né? E aí a gente tá trocando uma ideia sobre o videogame, né? Mas ela vai ficar observando, vai ficar olhando a gente hoje na conversa. Se você quiser também contribuir, fique à vontade. Você conhece, gosta de videogame, Gabi? Eu gosto de videogame, mas não conheço esses jogos. Não conhece o God of War? God of War é um baita de jogo aí da PlayStation, da Sony, né? Bom, vamos com a Vanessa então, Vanessa. Como é que você conhece? Você já chegou a jogar algum God of War, algum jogo? Não, eu nunca cheguei a jogar God of War, mas eu sou doida de mitologia, então eu acabei passando por God of War várias e várias vezes. Então eu conheço mais ou menos a história dos jogos, mais ou menos os personagens. Ah, eu sou bacana. Pobre, se eu tivesse dinheiro eu jogaria. Mas e na época do Play 2 você chegou a jogar? Chegou a jogar na casa de um primo, algum parente, um God of War? A única pessoa que eu conheci que tinha um Play 2 nunca deixou eu jogar no Play 2 dela. Ah, entendi. É aquele primo que não deixava você jogar videogame. Não era nem primo, era vizinho. Ah, entendi. Ah, que maldade. Que maldade. É denúncia. Então vamos lá. E você, meu caro Giovanni, como é que você conhece? Você deve ter uma trajetória aí que você é meio God of War da vida, né, Giovanni? Fala pra gente. Cara, a minha história... Eu me lembro até hoje do momento, isso era um vizinho que eu tinha aqui, ele era, sei lá, acho que uns 2 anos mais novo que eu, 3 anos mais novo, alguma coisa assim. E aí, era um dia assim, voltando da aula e tal, né, acho que eu tinha recém comprado um PlayStation 2, alguma coisa do tipo. E aí ele foi lá e me perguntou assim, ah, você já jogou God of War? Ou como a galera gostava de falar, o God of War? E, cara, na época eu não sabia o que que era, não acompanhava nenhum youtuber de jogos na época, então não tinha conhecimento mesmo do que era. E, cara, daí ele falou, eu falei, não, né, nunca joguei, do que é isso aí? Daí ele falou, aquela conversa de criança, né? Nossa, é um jogo muito massa, muito violento, cheio de sangue, tralala, porque na época era isso aí que conquistava a meninada, né? Aí eu fui perguntar, tá, beleza, vou dar uma olhada, né, porque né, a gente aqui não apoia a pirataria de modo nenhum, né, então, tanto que eu não proliferava pirataria, eu só consumia ela. Exatamente. E aí eu falei, pô, qual que era mais, qual que é mais legal? Ele falou que tinha o 1 e o 2, ele falou, o 2 é o mais legal, mas eu falei, cara, vou experimentar primeiro o 1, né, então... Dá uma olhada em como que é, eu fui, né, pô, né, sabia baixar os jogos direto da internet e tal, fui, cara, primeira vez, foi até engraçado, porque eu lembro que a primeira vez que eu zerei o God of War 1, eu fui lá, completei o jogo, vi os créditos, e na sequência fui lá, novo jogo, e comecei a jogar de novo, assim, tipo, na sequência, sabe, foi, acho que o primeiro jogo que eu fiz isso na vida. Que bacana, cara, legal, mano. E se apaixonou também pela franquia. Ah, total, cara. Henrique, bacana. Só uma pergunta pra ele. Cara, na parte do deserto do 1, tu não pensou em nenhum momento em dropar, não? Cara, o pior de tudo é que eu tinha uma estratégia mais ou menos que funcionava no deserto lá. Obviamente que na primeira eu fui batendo cabeça, né? Mas daí, depois eu ficava, ia tateando a parede ali, uma hora eu achava os bichos. Eu dropei ele por uma semana ali, eu me lembro que eu joguei o 2 primeiro, e depois voltei também, joguei o 1. Aí não, eu dropei ele assim, tipo, cara, não vou mais jogar, vou deixar aqui de lado, aí deixei tipo, quase umas 2 semanas. Aí depois eu peguei de novo, eu falei, vou tentar mais uma vez, aí deu certo, eu quase chorei, quase que ligava pra minha mãe, consegui! Não, mas cara, o pior é que assim, hoje em dia a gente fala assim, não, parece que é brincadeira, mas cara, Pra quem pegou na época aquele deserto lá, irmão, o negócio era de um jeito que porra. Mas eu acho que o God of War, todos eles têm essa pegada, né? Que trabalha muito a mente, a cabeça do jogador ali. Lógico. Porque você fica, aqueles puzzles que tem aqueles quebra-cabeça, nossa, te deixa às vezes e fala, cara, como é que eu não pensei nisso antes, velho? Depois que você descobre, depois que você acaba percebendo a lógica de tudo ali, você fala, não acredito, cara, nossa. Nossa, era tão fácil. Era tão fácil eu não enxergar. E pior que esse tão fácil, você já ficou 1, 2, 3 horas, 1 semana, às vezes, em cima ali, sem conseguir passar. É. E aí, quando você descobre a lógica de tudo, você fala, nossa, velho, como é que pode? E você, que nosso querido Gabriel, como é que você conheceu a franquia do game? Cara, na real, eu conheci uma vez que eu fui na casa do Giovanni, nunca vou esquecer. Entrei no quarto, sempre quando eu chego na casa dele, que negócio, ele tá jogando videogame. É batata, ele tá no videogame. Daí eu entrei, olhei pra TV, tinha um cara branco em cima de um ciclope arrancando o olho do ciclope. Eu lembro até essa cena vívida. Eu lembro dele arrancando o olho de uns 40 ciclopes. Depois eu fui entender que era uma missão. Mas não tinha alguma coisa dessa no God, né? Sim. Uma parada lá que tinha que arrancar os olhos do ciclope, alguma parada assim. Eu lembro que daquela base, né? Moleque, sangue, morte e destruição. Porra. Fiquei fascinado. Depois joguei um pouco do 1. E muitos anos depois, que eu, como disse a Vanessa, né? Eu era pobre. Continuo sendo pobre, mas um pouquinho de dinheiro entrou. Onde eu pude comprar o PlayStation e fui jogar o 3. Daí, porra, daí eu amei o jogo, né? Eu gostava do primeiro. O segundo eu vi um pouco na internet, fui pro terceiro. Sensacional, cara. O jogo é foda pra caralho. O terceiro, minha platinha tá lá bem bonitinha. Muita raiva naquele negócio, mas tá lá. Que legal, Gabriel. Massa. E vamos lá. Gabriele, tá na escuta? Gabi? Pessoal, essa é a convidada de na verdade, essa, nossa pessoa, essa é a Gabi. Ela vai participar terça-feira com a gente do nosso podcast, mas ela também está participando hoje para ver como é que funciona o Jimito, tá? É, você comentou para mim que você gosta de Free Fire, Gabi. Como é que fala? Conta um pouco pra gente. É, como é que você joga? Como é que você conheceu o Free Fire? Ah, o Free Fire eu conheci pelos meus primos, né? Eu tenho dois primos e, né, meninos gostam de jogar videogame. E eu sempre fui uma garota que também gostei de, né, presenciar várias coisas, testar e tal. Aí tinha esse jogo, né, do Free Fire. Nossa, foi a época mesmo, né, de um monte de gente da escola, todas essas coisas. Aí eu acabei embarcando também, né, abaixei no celular, né, e joguei. E até é muito legal, porque você pode jogar com pessoas de outro lado do mundo também, né. É bem legal, ou com seus próprios amigos, conversando, é um jogo de tiro, né? Eu gosto, eu gostei. E a jogabilidade dele é fácil? Porque eu sempre achei que o Free Fire é sempre tão difícil, quando você pula em cima, assim, por cima, tal, eu sempre achei. No começo foi um pouco difícil, né? Pra virar, pra mirar, e daí alguém vir, né, já querendo, né, matar a gente, essas coisas, e trocar de arma, essas coisas. No comecinho sempre é difícil, né? Mas daí, quando a gente vicia no jogo, vê que é legal mesmo, tem a qualidade da imagem, a voz dos seus amigos, o jogo não ficar bugando. Então, o Free Fire, eu creio que foi assim, nossa, foi o fervor, assim. Não sei se vocês concordam na época. Hoje, pelo que eu vi, eu entrei hoje, tá um pouquinho fraco, assim, né? Que todo o jogo tem o seu momento, né? E depois fica os fãs. Mas daí, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Quando você gosta de alguma coisa, você aprende. Com certeza, eu com certeza. Eu dou um voto também. É que, tipo, não é tanto o gráfico em si, porque Minecraft é um dos maiores jogos do mundo e o gráfico é quadradão. É mais pela história, pela coisa que você consegue criar dentro do jogo, a comunidade, várias outras coisas que conseguem carregar o jogo. Bem bacana. Com certeza, com certeza. Mario... Não sei se tá fora do comum, mas eu gosto. Não, com certeza. E qual... Mario? Jogo Mario? Ela, isso, a Gabi isso. Falou Mario. Pô, Mario, é... Mario, Donkey Kong. Mario. Vamos lembrar do jogo. Já jogou Zelda? Tá aí um jogo que eu gostaria de jogar e nunca joguei, hein? Isso que é muito bom. Qual? Esse, Zelda. É isso mesmo. Tem Zelda Ocarina of Time e Zelda Majora's Mask. Eu gosto mais de Majora's Mask. Sim. Fala lá, Giovanni. E assim, eu acho que o desejo de muita gente aí também, e ao mesmo tempo distante, é o Breath of the Wild, né? Jogo extremamente bonito, ele parece ter um monte de mecânica legal, mas... Dona Nintendo enquanto a gente não tem dinheiro pra gastar 300 num jogo que lançou 5 anos atrás, a gente se concentra com o Zelda Free to Play e Genshin Impact, que te dá a mesma sensação. Enquanto a Dona Nintendo não tirar o pé do acelerador, oh, né? Voltando ali ao God, uma vez eu vi meu irmão no Play 2 jogando aquele, eu não sei se vou pronunciar o nome correto aqui dele, eu falo o inglês, aquele inglês misturado com o português, mas é Shadow of Colossus, acho que é assim que se pronuncia, algo do tipo, uhum. E eu jurava que era mais um prequel, né, ali como aqueles do PSP, de Deus da Guerra, eu falava, caraca, isso aqui tá contando a história do Terceiro, eu acho. Se for ver, né, a questão dos titãs e tal, até dá pra fazer um. Eu jurava que É. era. Eu zerei aquele jogo ali achando que fazia parte da franquia do Deus da Guerra, que é muito parecido, cara. Muito parecido. O jogo é Buscando incrível. buscando referência toda, não, mas olha só, esse É, não. aqui. Esse aqui é do Deus da Guerra, esse aqui, com certeza. Que dia desse eu ver um dragão desse aqui, um titã desse dentro do Deus da Guerra. Só E ele falta tem tu. remake, né? Ele tem remake pra PlayStation 3, PlayStation 4, né? Shadow of Colossus, né? Ele vai Sim, ser lançando nunca pra. joguei, cara, mas vi que tá muito bonito. Nunca joguei o remake. Que Tenho bacana. que jogar, é verdade. Sim, o jogo parece estar muito incrível. A Sony, para fazer jogo, não tem igual, né? A Sony, ela faz jogos incríveis. Bom, eu conheci o God of War, comecei jogando o 2, né? Que tem aquela cena lá da Athena, lá que o Kratos vai diminuindo, vai ficando pequenininho lá. Nossa, eu lembro que quando eu vi aquela cena, foi. É, eu. Exatamente. Aí começa o jogo, pô, muito legal. Só que eu tinha um problema, que quando eu. Você comprava os jogos na banquinha, né? Quem lembra da. Todo mundo aqui comprava jogo lá no 3x10 lá, né? Na Não, banquinha. eu não Ah, não, você comprava. não. Ah! Não se comprava. Pedia pra mãe comprar, não comprava. É, pedia pra mãe não Eu comprar. falei, eu nunca apoiei a pirataria. Só consumia. Então, e tanto que eu não Mas ele. apoiava que eu não entregava meu dinheiro Mas é para que. pirataria. Eu comprava o DVD virgem nas Americanas e eu mesmo Matrix. fazia, Aquele baixava o jogo da riozinho. internet, porque eu O não queria cara. apoiar esse tipo de coisa. Aquele que vinha 10 naquele O cara tubinho. burlou o sistema. O cara burlou, era torrent Tinha que da ser vida rápido. já quando era criança. Não é nem torrent. Eu lembro dessa porra. Eu peguei Ah. muito jogo com esse vagabundo aí. Eu não, e Eu vejam nunca só, vi o tal ele torrent não até aceitava hoje. dinheiro. Era de coração. Vejam só, ele não Aí, estava contrabandeando. Coração, ele tudo não bem, aceitava. tudo bem. Olha o que o inteligente de seu pai comprou pra você: um filme pirata. Mas então vou pedir um jogo pro Giovanni. Você ainda tem essa habilidade ainda, Giovanni, baixar jogo pela internet? Ou não? Cara, acho que passou o tempo já, Acho né? que. Um minutinho só. É, tá bateria fraca no meu celular. Obrigada pela participação. E, né, vou deixar vocês continuarem aí para se despedir de vocês agora, que tá Tranquilo. bateria fraca no meu celular, tá bom? Deixa eu só fazer uma menção aqui pro pessoal. Ela é convidada de terça-feira. Ela tem um canal no YouTube de. Tem um perfil no TikTok de ASMR. Se apresente, pessoal, que acho que é melhor você falar dos seus canais. Comenta pro pessoal aí, Gabi, antes de você sair. Oi. Tá, então, né? Sou a Gabriela Oliveira. Eu gosto de mostrar várias coisas da vida, né? Cotidiano da vida, o simples até o luxo. E coisas da vida mesmo, mostrando de mim. E ultimamente, né, através do Henrique, Henrique, né? Que eu Isso. conheci você. É Que eu isso mesmo. conheci Chama ele você, pro. aí eu entrei no TikTok, né? Aí ali eu comecei a decidir. Uma parte assim de ASMR. O ASMR ele tem três fases, né? Sons, eles são sons de chuva, né? Tem o ASMR que é de comida, que nossa, parece tão satisfatório ver várias coisas comendo gigantescas, extraordinárias. E tem o ASMR que faz você dormir, que te dá sono, te relaxa, né? Tem esses três segmentos aí. Que eu sempre tô fazendo assim. Aí eu tenho no meu TikTok, né, que tem 41 mil seguidores. YouTube é mais vlog, né? Como eu falei para vocês, da vida, dos restaurantes, vlogs, essas coisas, que tem 93 mil seguidores. E também eu criei agora, né, um novo YouTube de ASMR mesmo, só que de comida, né? Tipo, eu comendo, tem que ter um microfone profissional, né, que é utilizado. E daí é isso, espero que vocês gostem, né? Eu também tentei embarcar em jogo essas coisas, né? Mas eu vi o que tinha que dar ali, né? O que o público gostou, porque eu também gosto de jogos. Mas Mas daí é isso. eu acho que eu vou gostar Mas a muito do teu conteúdo, principalmente esse lance de comida aí. Vou adorar esse lance aí. Já vou seguir lá também. pergunta. Sim, é você, Eu vou né? seguir o seu Você vê canal o de que vlog. vocês Eu fiz acham. bariátrica, se eu ver comida, eu vou ficar depressiva. O de comida, né? É sons com microfone. E eu sempre tô tentando fazer assim, o fora do normal, porque o comum todo mundo faz. Então, é como com a boca aberta, para chamar atenção, porque eu não sou igual a ninguém, todo mundo tem um dom e cada um tem um pensamento. Por isso que até os criadores de jogos são sensacionais, porque eles pensam, entendeu? Eles criam algo fora do normal. Então é isso que atrai o público, né? Então eu tô nesse canal de comida, que é de ASMR, canal de e vídeos, assim, e o canal de vlog mesmo, que eu falo sobre a vida, né? Por exemplo, fim de ano tá chegando aí, vai ter conteúdo, Réveillon em praia, por exemplo, ou as pessoas falam para desistir, né? Que conteúdo que você vai apostar, né? Porque tem um conteúdo na minha casa, eu fazendo uma janta, eu limpando o chão. Então, é um conteúdo de vlog, né? Se encaixa tudo ali, né? Mas é isso, espero que vocês gostem, né? Creio que vocês gostem. Quem diz aí quem não gosta de um hotel 3 estrelas ou em uma plena quarta-feira passar, né, numa praia com um peixe lá, né, e um suco. Quem que não gosta? Então, eu creio que algum conteúdo meu você vai gostar, né? Obrigado, Gabi. E lembrando que é terça-feira às 8h30, a gente tem um bate-papo com a Gabi, vai ser muito divertido. Vocês vão, o Giovanni e o Gabriel vão conhecer ela, uma figura. Vocês também, todo mundo que tá aqui tá convidado também a participar de terça-feira às 8h30. Ela é uma pessoa muito querida, eu fui editor dela. E ela também ela é a influenciadora que entrou na Connect e conseguiu bater a meta, né, Gabi? Sim, consegui, né? São a meta de 30 mil diamantes, né? Tendo ali, isso, né? Isso, exatamente. E como se diz, nós todos ganhamos quando você bateu essa meta, que foi uma meta muito legal, e a gente fica muito feliz, porque nós aqui do Gimito, né? Porque a Lana tem aquela questão, quando você indica uma pessoa e bate meta, a gente ganha também. E a gente fica muito feliz de você participar terça-feira com a gente, tá? E obrigado mesmo por você ter entrado, ter dado uma olhada, que ela tava um pouco ela tava um pouco tímida para participar. Mas eu falei pra ela, entra aí, dá uma olhada pra ver como é, né? Eu não acabei apresentando você, que na hora tava ali na gravação, eu fiquei, não, peraí, vou jogar. Mas imagina, terça-feira, pode falar. Imagina, não é nem meu dia, fique em paz. Tranquilo. Mas obrigado, viu, por ter participado, obrigado por ter entrado aqui. E tem até terça, Gabi, fica com Deus aí. Boa, bom podcast aí pra vocês. E é isso, tchau, tchau. Obrigado, Gabi, tchau. Tchau, tchau. Bom, peraí. Agora falar. Eu sou a única mulher num monte de homem. Não, mas tranquilo. Tem a Prira que tá aí. A Prira tá aí, isso tem a Prira. Ela tem reportação de vida. Cara, porra, mano. Agora que a. Aí depois você corta esse, mas, cara, não era ela, a Prira não entrou. Prira não entrou, cara, então eu me confundi. Porque eu falei Prira. Então eu me confundi, então, cara. Porque eu também achei que fosse ela, cara. Porque eu falei pra ela, você vai entrar, ela fez assim com o joinha, eu falei, ela que entrou, porque eu tinha comentado pra ela entrar, mas, cara, né, ela não tinha entrado até agora, eu falei, ela não vai, a Gabi não vai entrar, entrou a Prira, na hora nem me liguei, porque entrou o usuário convidado, né, tipo, não especificou ali o nome, tava o usuário convidado, aí eu fiquei, foi a Prira que entrou, aí, mas, que confusão, mas enfim, voltando pro nosso tema do nosso podcast, essa vai entrar pros erros de gravação lá, mas... Esse é o nosso host! Esse é o nosso host! Mas voltando a falar do God of War, tava fomentando que a gente comprava joguinho na banquinha 3x10, né? E eu comprei o God of War 2. Já vinha um CD bonito e tal. Vinha aquele CD que era pintado por cima, não sei se vocês lembram, que era tudo mal feito. Você pegava uma unha, fazia assim, saía toda a tinta do CD. E aí, beleza. Tava na metade do God of War 2, o CD parou de funcionar, cara. E eu fiquei muito puto, cara, né, quando eu era criança. Assim, eu nunca mais achei o God of War 2 pra comprar de novo, né? E aí eu tive que, putz, aí depois mais tarde que eu fui achar o jogo, né, mas aí já era mais velho e tudo. Porque naquela época, quando você ia na banquinha, você nem achava o GTA San Andreas, né? Às vezes tinha que fuçar lá, né, e eu tinha que eu ia lá, assim, o jogo. San Andreas de você achava o Tropa de Elite, já achava o Rio de Janeiro. Dragon Ball, GTA, até as porra. GTA São sim. Paulo. GTA São Paulo, GTA Curitiba, tem um Curitiba também. Tem lá com a camisetinha da torcida do Fanáticos, tinha uns bonequinhos assim, mas... Inclusive, aqui eu quero fazer uma menção honrosa a uma das melhores paródias de jogo que eu já vi na vida, que é do Dragon Ball Budokai Shiten... como que era? É Budokai? Porque tinha o Budokai, daí tinha o Budokai... Acho que era Tenkaichi, alguma coisa assim. Tenkaichi, Budokai, Tenkaichi. Tinha o Tenkaichi 3... E eu não sei quem foi o maluco que fez isso, mas o cara botou lá na tela de seleção dos personagens o Goku PM contra o Brisa. Ô, louco. É, quem não conhece pesquisa, é um negócio assim, fora de série. É maravilhoso. Que bacana. O brasileiro não tem limite mesmo. Que bacana, que bacana. É, mas é legal essas adaptações, né, que tinha nessa época. E esses dias o rapaz estava lá comentando lá, né, no canal. Tem um canal que um rapaz compra jogo pirata da internet e testa e tal. Aí ele comprou lá o God of War Ragnarok e o cara colocou, era o Resident Evil 4 com a skin do God of War, cara. God of War 5 para Play 2. Então o brasileiro gosta dessas coisas, né? Tipo, já o Matrix que gostava de fazer o Bomba Patch lá, que era do futebol, que até hoje tem futebol atualizado pro Play 2 através do Bomba Patch, né? Mas vamos lá. E você, Giovanni, você é um cara que já pode. Jogou quase todos os games da franquia. Qual que é o melhor God of War pra você? Falei pra. Cara. Depende. Porque, inclusive, hoje mesmo eu fiz uma experiência, né? E eu joguei um pouquinho do God of War 3 e um pouquinho do God of War 2018. Então, assim, o God of War que eu tenho mais na memória, o 2. Né? Por que, que eu tenho mais o 2 na memória? Foi o que eu joguei durante mais tempo, então, assim. Na primeira vez que eu joguei ele, entre aspas, pela metade, porque o que eu tinha era uma versão que não tinha as cutscenes, então era só gameplay. Indo um pouquinho mais pra frente, eu troquei de videogame pra jogar o God of War 3, e apesar de ser questionável pra mim, ele ainda é o que tem a melhor trilha sonora de toda a franquia. Mas, cara, eu vou falar assim, em qualidade mesmo, em refino técnico, em profundidade de história, em atuação dos personagens, cara. Falando de modo objetivo, cara, o 2018 ele é o melhor. Não tem muito como. Ao meu ver, não tem muito como questionar isso. Até mesmo porque o 2018, se não me engano, foi o primeiro dublado, né? Que teve em português, né? Isso, exatamente. Assim, já não era dublado? Ah, mas cara, que o Ascension, né? Ah, não, eu sei. Eu então... sei. Eu sei, mas você não tem ediçãozinha aí do Ascension ainda, capinha metalzinha? Tenho. Então. Cara, é porque assim, o que acontece? O problema do. Eu não sei como é que tá aí a ordem do host, mas vamos falar um pouquinho do Ascension aqui, então a gente pode utilizar aí pra dar um pouquinho mais de ênfase no 2018. Eu vim para ver o oráculo. E é isso. Tinha God of War, God of War 2, God of War, Ghost of Sparta, Chains of Olympus. Se eu esqueci de algum aí, vocês me ajudem a lembrar. Daí teve God of War 2, God of War 3. Então, assim, a maneira que a história God of War ela foi construída, que ela foi concebida, ela era relativamente simples, a gente pode dizer. Então eu pegava ali um cenário que, obviamente, na época não era tão famoso assim quanto é hoje em dia. Mas era bem estabelecido. Então, assim, você tinha um público que, por mais que ele conhecesse pouco, ele ia ser familiar com alguma coisa ou outra. Ele, com Zeus e tal. E então eles fizeram uma jogada que meio que segura. Aí você pega o personagem, pô, cara, era difícil você falar que o Kratos era carismático no começo, vamos ser sinceros aqui. De forma nenhuma, era nem um pouquinho, né? É aquilo que a gente tá falando. O que que pegou, porque assim, o jogo era peguitinho, mas assim, era meninado que jogava, era galerinha de 12 anos, 13. E o que que essa turma queria ver? Era gente explodindo o bicho no meio, aí também tinha aquelas ceninhas, né, que... Né? Acho que todo mundo sabe do que eu tô aquelas falando. Aquelas cenas que só aconteciam quando a mãe da gente tava perto do quarto. Sempre. De regra. Nossa, eu estou andando com o Kratos aqui neste ambiente. Poxa vida, eu vou quebrar aquela parede ali para ver o que tem atrás. Deve haver algum secret que irá me ajudar. Enfim, né? Não, o jogo é chacina, facada e membros amputados. Quando a mãe da gente chega... Parece as mulheres. Olá, tudo bem? Oi, Kratos. Oi, Kratos. E, cara, Cleitinho. Oi, Cleitinho. Cleitinho. Era sempre isso. E assim, quando a gente fala que o Kratos era um personagem sem emoção, não era. Ele tinha emoção. O problema é que a emoção dele era única. Ele era um personagem unidimensional. Ele era só aquilo. Era espadada e gritaria. Isso ia de do primeiro até o terceiro ali. Então, assim, eu acho que o Ascension. Eu acho até então, que o Ascension, ele tenta corrigir essa parada aqui, tipo... É exatamente esse ponto que eu queria chegar. Exatamente, eu também. Tá encaminhando pra aí, olha qual que eu penso também. Aí, a conexão neural. E aí é que tá o detalhe, por que que o Ascension, ele não deu certo? Porque ele foi o primeiro que tentou aprofundar um pouquinho mais o Kratos, só que ele foi tentar aprofundar no, numa mecânica de jogo que ainda era do Kratos espadada e gritaria. Então ele não tinha como você desenvolver um personagem daquele jeito. E quando ele estava unidimensional, que era só ódio lá, espadada e tudo, beleza, ele ainda funcionava. Agora quando você precisava botar um personagem um pouquinho mais pra atuar, pro cara ter um pouquinho mais de reflexão, não dava certo. Porque, cara, pra quem jogou assim, tava claro, faltava alguma coisa. Ah, eu tô falando aqui que o Ascension é ruim, que eu não gostei. Não, eu gostei, mas... Até mesmo se a gente for pôr na escala dos God of War, ele é mesmo um God of War mais fraco que os outros. E o 2018, por ele ter mudado a mecânica do jogo, toda a mecânica central, ele permitiu ter esse aprofundamento na história. E, cara, fez muito bem pro jogo isso. Não à toa que o God of War 3... Desculpa, o God of War 3 não. Depois o God of War Ascension... houve a conversa de botar IP na geladeira. Até sair agora o God of War 2. Ou God of War 2 não, ou 2018. E aí, pô, o negócio voltou. E voltou com força. Tanto que vai ter continuação. E com certeza vai vir muitos outros ainda no futuro. Eu acho que uma das coisas que o God pegou também, cara, que eles souberam, eu acredito, né, eles souberam fazer no momento certo, tipo assim, naquela época era só espadada e gritaria, agradou a galera que era jovem, aí hoje em dia essa galera já cresceu, teve filho, se conecta muito com essa coisa de pai e filho, e eles meteram a história pai e filho, cara, foi o que pegou a galera pelo calcanhar, sabe, os primeiros eram mais sangue no zóio mesmo. Depois, 2018, começa a mudança. Começa aquele lance mais carismático do Kratos, né? Ele começa, tipo assim, aquele lance de pai mesmo. De olhar não só por ele, como ele olhava nos outros lá atrás. Ele começa a olhar pelo Atreus ali. Por ele e se preocupar com o filho ali, né? Ele encaminhar o filho. E de lá, cara, tanto 2018 quanto de agora, cara, nossa, você vê aí esse último agora. E pelo amor de Deus, cara, você vê a diferença no personagem, assim, é muito, muito gritante, muito nítido, cara. Tipo, dos primeiros até o 2018 e esse de agora é 2022. E é bem isso que o Bruno comentou ali. E foi a experiência que eu tive hoje, propriamente dita. Né? Como eu falei, eu fui dar uma olhadinha, fui jogar o 3 novamente ali. Cara, eu joguei tipo uma meia hora ali do 3 e uns minutinhos do 2018. Cara, 2018 pra mim hoje, eu consigo aproveitar muito mais do que eu consegui o 3. Né? Então é bem justamente isso. A gente cresceu junto com o personagem, junto com o jogo. E, cara, 2018, parece que foi lançado ontem, mas não, tem 4 anos aí já e, cara, é um jogo sensacional. Ainda se mantém bom. Cara, eu tô num site aqui, do Amino, né? Eu tô olhando a Freya aqui, que é a mãe do Baldo, né? Ali, supostamente, tão esposa do Thor, né? Cara, ela é muito bonita, velho. E o Thor, depois que saiu o trailer, a gente viu ele, agora saiu o jogo, a gente viu ele, né? Cara, o shape dele não condiz com essa mulher. É aquele casal que a gente fica, como é que deu certo, mano? Porque ela é muito bonita pra ele. Ah, o Thor deve ter uma personalidade. É que o Thor é filho do chefe, daí tem dinheiro, pô. Uma curiosidade interessante sobre o Thor do God of War. Ele é o mais parecido possível com o que os nórdicos viam ele. É verdade. Eu vi isso no vídeo hoje. Esse realmente, o do Ragnarok é o mais próximo da mitologia, né? É o mais próximo. Não é aquele da Marvel, bonitão, barriga tanquinho, cabelinho louro. Não tem nada a ver, né? Tipo assim, o cabelo não, louro até tem. Mas a barriga tanquinha. Não sabia o que era. É verdade. Aí, ô Gabriel, quem que vai falar da curiosidade do cavalo? Por que não? Por fora. Não, se acontecer nesse jogo. Essa é a minha história favorita da mitologia nórdica. Eu vi do cavalo currando o piá. Só de graça. Ô, Kratos, Atreus, para com isso, menino. Sai você daí. Tá tirando pro fujo. Mas não conhece. É, eu conheço a história do cavalo do The Witcher lá. Essa também. Tem o The Witcher, né? Tem a do The Witcher lá, que é. Essa o Giovanni sabe também qual que é, mas. Essa eu não conheço, não. Do The Witcher, cara, não tô lembrado qual que é. Você me lembra? Olha... Agora eu fico curioso. Do The Witcher tem uma cena de também de putaria lá, que a. Como é a Yennefer, né? Que eles fazem. Verdade. Só que em cima de um cavalo, aí você fica, puta que pariu. Não, a do Atreus é um pouquinho diferente. Um pouquinho pior. Literalmente, na mitologia, vira uma égua e toma num cavalo. Puta que pariu. Olha, vai lá, Vanessa. Pra isso, muito bom. Mas enfim, eu até posso contar a história, mas eu não vou contar de um jeito tão bom quanto um dos meus intelectuais de estimação, o Carlos Ruas. Ele fez um vídeo muito antigo sobre isso. E o Guilherme Analisa, que ele também fez um vídeo, só que tipo era de outras histórias além dessa. Mas eu posso contar a história completa aqui, mas não vai ser tão engraçado quanto esse que eu citei. Pode ir em frente, querida, pode contar. Ok, então. Tinha acabado. Os deuses tinham acabado de mudar lá para Asgard, estava tudo construído, tudo bonito, só faltava a porcaria de um muro. E tava todo mundo tipo, se a gente não tiver um muro, os gigantes vão atacar a gente não vai ter um muro para se defender. Aí eles estavam discutindo isso, né, os deuses, até que chegou um cara aleatório com um cavalo e falou, bom, eu consigo construir esse muro em 3 estações. Só que em troca, eu quero a mão da deusa Freya, o sol e a lua. E os deuses se pegaram, se reuniram e falaram, nem ferrando que a gente vai pagar tudo isso pra eles. Só que o Loki pegou, nem esperou pra contar a história, o plano deles pros deuses, já foi pro cara. Ó, beleza, você pode ter o seu pagamento se você fizesse muro em 1 estação, sem ajuda de ninguém. E se você não conseguir... Você vai terminar o muro de graça. Aí o cara falou, beleza, só vou precisar do meu cavalo. Aí o Loki pegou, olhou, falou, grandes bosta, um cavalo. E começou a construção do muro. Só que o cavalo do cara era um cavalo especial, ele era muito rápido. Então, quando tava quase acabando o prazo, só faltava ali a entrada do muro. Então os deuses pegaram, olharam pra Loki e falaram, resolve essa bagaça. O Loki pegou e falou, beleza. Aí, em certo momento, o cara tava indo com o cavalo pegar os material. E aí, do nada, me surgiu uma égua muito bonita. E Mado que sai correndo atrás dela, o cara perdeu o cavalo. Então, desandou ali a obra de um jeito que o cara não conseguiu terminar a tempo. Então ele ficou bem pé da vida. Se revelou que era um gigante. E o Thor, vendo um gigante ali, macetou ele. Adivinha quem que era a égua bonita que apareceu pro cavalo? Menino Matheus. Menino Matheus. E depois saiu um cavalo de 6 patas dessa história. Foi a porra do cavalo. De Loki. Não me pergunte como. Aí de porta ali. Corta ali, meses depois, Loki volta com o rabo entre as pernas, com o cavalo de 8 patas, chamado Sleipnir. Falou pra todo mundo, não pergunta, e deu o cavalo de 8 patas. Não fala nada, olhou pro Thor, não fala nada. Todo mundo, Thor levantando o dedinho. Loki, não. Não vou responder perguntas. Mas por que você está mancando? Não. Mas, pai, eu tenho preço de você, mas filho, não. Só não. Você tinha que ter no segurado do Loki, cara. Você nunca mais fala sobre isso. Loki, aquela vez do cavalo, não. Quer dizer, não. Ai, ai. Mas sobre o Atreus, vocês acham que futuramente ele vai, pelo que tudo indica, sim, né? Mas vocês acham que ele vai ser mais a garotinha lá da Pandora Ou vocês acham que ele vai mais pro caminho de ser o novo Cleitinhos aí da guerra? Eu acho que ele não tem formato com um novo Cleitinhos aí, o Cleitinho, não. Eu acho ele muito, cara, não sei lá, é que a gente se identificou demais aí com o Kratos, né? De repente, pô, achar, o cara vai morrer, não vai ter mais, e o filho vai sumir. Pô, eu não sei se seria tão interessante nessa vertente, não. Eu acho que ele não tem perfil para um novo deus da guerra. Eu acho que o que segura um pouco a humanidade dele hoje é o Atreus. Se o Atreus cai, acho que ele volta a ser o... Ele vai sangue catar as fúrias dele de novo. Feito sangue nos olhos. Porque a gente tem que ver, porque... Inclusive, eu vou até compartilhar uma curiosidade aqui. O God of War foi um dos primeiros leaks que eu me lembro de ter visto. Porque... Isso eu lembro que tinha sido um pouquinho depois do God of War 3. Tinham surgido alguns rumores que o próximo God of War ia ser na mitologia egípcia. E aí acabou não rolando. Deu um tempo depois, o novo God of War tá sendo feito. E o personagem vai começar a usar o machado. Eu falei, usar o machado? Que maluco. Como que tirou essa? No fim das coisas acabou sendo mesmo. Isso aí que eu tô falando é tipo, sei lá, uns 2011, 2012, sabe? E, bom. A gente tem que ver o que significaria o Kratos, né? Porque até o God of War 3 ele era o que? Era o deus da guerra e tal. Ele representava esse negócio de um humano que se tornou um imortal e começou a derrotar os imortais. E agora no God of War 2018, não, obviamente eu tô falando isso sem ter jogado o God of War Ragnarok, né? Então assim, a partir do 2018 tudo que eu falar aí vocês consideram como machismo e provavelmente eu vou ter errado. Ele começa a se portar mais como se fosse uma força profética de fim dos tempos nas mitologias em si do que parte delas, né? Então assim... foi comentado, então assim, tem gente que especula que uma hora, provavelmente uma hora a gente vai ter que se despedir do Kratos, né? Ele não vai poder ir até o God of War 18, né? Em algum momento ele vai ter que mudar ou vai acabar a série, seja de duas uma. Ele chegando nas culturas já indígenas aí, lutando contra o Apan. É como, por exemplo, né, cortando um pouquinho, hoje é o Assassin's Creed, né? Sim. Um novo Assassin's Creed, cada vez num lugar diferente, cada vez num tempo diferente. E isso é meio que proposto, no God of War 2018, que ele tem uma teoria lá, onde ele encontra Sim, tem um lugar lá que tem... Alô? Opa! Mitologia grega. Cortou o áudio, Giovanni. Ô, Giovanni, deu uma cortada, monstro. Repete o que você falou lá pra gente. Em qual parte que cortou? Um lugar que você vai e cortou. Aí cortou, exatamente. Então, que tinha em uma parte do jogo, você encontra um quadro de Tyr, onde mostrava as viagens dele. E nisso tinha ali a da mitologia grega. Tinha a egípcia, se eu não tô enganado, tinha a, acho que era a maia e a nórdica, as quatro pontas. Então aquilo poderia ser um indício de que ele já tava na grega, foi pra nórdica, então ele passaria também pela egípcia e a maia, né? Então o que poderia motivar ele a ir pra essas outras? Então poderia ser justamente essa perda do Atreus, né? Ele hoje é um cara mais centrado, então ele não quer mais participar do... ser o causador dos efeitos que ele causou anteriormente, mas mesmo sem querer ele tá causando, né? Então meio que poderia ser isso. Então, sei lá, ele perde o Atreus, alguma coisa assim, ou o Atreus, como o Loki faz, ele retornar esse instinto e vai zaralhando as mitologias uma atrás da outra. É o que eu imagino acontecendo, né? Obviamente, como eu falei, é especulação baseada em nada. Ele falou aí, eu vejo que o Kratos tá mais calmo, eu me lembrei do Thor lá. Vejo que você é um homem sensato. Quando você tá lá na mesa, caraca, igualzinho. Cara, mas realmente, é isso aí. E dá hora. Tanto que ele faz. O que tira ele do sério ali, que quando ele tá tretando ali, você tá trocando ali com o Thor. O Thor fala, pô, me mostra o Deus que você é, o Deus que tá dentro de você, né? em momento nenhum, tanto que só realmente ele se revela ali, tipo, ele dá umas porradas legais no Thor ali, a hora que ele fala do Atreus, né, que ele vai matar o Atreus, não sei o que, daí ele, aquele espírito de pai toma conta e ele cresce, daí, aí ele aparece bem, né, aí o Thor fala assim pra ele, pô, tá aí, ó, achei, tá aqui, velho, você tá aqui, ó, não tá morto não, tá aqui. Muito legal, muito da hora. Eu espero, sinceramente, eu entendo esse achismo que a gente está falando aqui, mas olha, eu vou ser sincero, eu não vejo a franquia God of War aí com outro personagem, senão aí o Kratos aí, eu acho que perderia a graça, cara. Acho que aconteceria o que aconteceu em Naruto, né? Tipo, quando virou Boruto ali, eu acho que a galera, não sei se vocês acompanham muito o anime, mas tem um Naruto, e aí quando migrou pro Boruto, tipo, a galera abandonou com força mesmo, assim, porque o foco era o Naruto e perdeu mesmo. É porque eu vejo que, assim, às vezes não é nem tanto a mudança do personagem em si também, mas aí tem que ver também se ainda tem história pra contar, né? Porque, cara, se fechou o ciclo, fechou, tipo, não adianta querer jogar mais coisa por cima ali. Verdade. Pô, mas essa que tu falou do Maia ia ser interessante, ó. Pois é, então, é que eu não lembro agora se era a Maia em si, mas eu, pelo que eu tô era lembrado, Maia, né? era Maia? É, porque eu sabia que era uma tinha aquela pirâmidezinha dos Maias, sabe? Que é as escadinhas, eu lembro que é Maia por causa disso, tinha aquelas escadinhas. Eu vi um teaser aí, não sei se é real esse teaser, mas porque eu até acho meio que cedo demais pra falar nisso, mas diz que segundo o próximo aí depois do Ragnarok vai ser nessa pegada aí do Egito. O Egito aí, que ele iria atrás do deus Anubis ali e tal. E, pô, se for nessa pegada, vai ser até que vai ser legal. Será que o Atreus morre nesse e ele vai no Egito tentar ressuscitar o Atreus com o deus Anubis? Aí. Pode ser. Inclusive, eles já disseram que a ideia deles é que a mitologia nórdica seja uma trilogia. Quando eles falaram isso, eu pego o Ragnarok agora. Então pode ser que eles vão ter mais um ali, que vai ser, ó, digamos, fechando o arco do nórdico, introduzindo o egípcio. Ou vai ter os dois juntos, né? Talvez, vai ser um mix. Pode ser que talvez. Não vai ser inteiro uma só. Vai passar aí para as duas. Sabe um personagem que eu gostaria que voltasse para a franquia? Infelizmente, eu sou bem, assim, acredito. Quando eu joguei no PSP, eu me apaixonei por ele. Tem uma parte lá que a gente joga com ele. E, cara, ele joga com a lança e um escudo. O cara é muito bravo. No 2, o Kratos pega uma lança e um escudo. Eu lembro muito dele nessa parte, que é o irmão do Kratos, o Daemons. Cara, ele é muito bom. Mano. Nossa, muito bom pra jogar com ele. É top demais, porque o Ares e a Atenas vão lá na Esparta, porque tem a profecia lá de um garoto marcado, e aí o Daemons tem a marca, né, mais novo que o Chris já tem a marcazinha lá, e aí, cara, ele vai levado pro Tártaro lá, fica sofrendo, cara, muito bom, mano. A história dele é melhor do que a do Chris, eu acredito, né, porque quando eu joguei lá... E o pior que... Isso é uma das coisas que o God of War ele tem como problema, né, porque... Ele bota muito. Quando você começa a ver todos os jogos em sequência, ele começa a aparecer muito furo de roteiro. Que nem, por exemplo, você pega assim, Atena e o Ares vão lá pegar o irmão do Kratos. Aí depois, pô, você vê lá no 1, não, Atena, não, mas veja bem, porque o cara ruim aqui, o Ares, ó, você não tem, não é culpa dos deuses, não, pô. Aí foi você que matou sua família e tal. Não, e aí aquele lá que veio pra consertar, que saiu pro 3 e pro 4, né? Ele veio pra consertar e botou mais dúvida na cabeça do pessoal. Tipo, ele fica irritado só por causa das fúrias, porque, tipo, mano... Como que ele chegou naquilo? Já tava bravo lá, já. Daí ia ter aquela história, mas pô, mas como é que ele... Se ele sabia, como é que ele não sabia? E aí, tipo, cara... Se você começa a... Vai chacoalhar do 1 ao 3, cara, vai cair muita coisa. E pior que assim, isso aí são coisas que... Aí é problema de direção mesmo, porque, cara, nenhum deles são coisas assim que Ah, não, os caras fizeram, mas daí tiveram que mudar de ideia. Cara, isso é tudo que o jogo vê depois. Então foram os caras que não se entenderam na hora de fazer. É diferente a gente falar, por exemplo, de furo de roteiro lá do God of War 1, onde tem aquela ceninha lá dos helicópteros achando o esqueleto do... Acho que era do Cronos, né? Do Titã Cronos lá e tal. Pô, foi primeiro lá, eles talvez tivessem uma ideia de fazer um negócio mais moderno e desistiram, acabou não rolando. Beleza, acontece. Mas, pô, daí você pega esse jogo que foi lançado, sei lá, 3 anos depois, 4 anos depois, daí sim já vira furo de roteiro mesmo. Mas sabe que uma coisa, eu tô jogando aqui o Ragnarok, que uma coisa que tá me surpreendendo muito é o diálogo do jogo, entre o Kratos ali, o Mimir, e os outros personagens, eles começam a contar justamente isso que vocês estão falando, de situações desde o primeiro God of War, sabe? Essa questão do irmão dele vem à tona em diálogos, só que aquilo, às vezes a gente joga, eu mesmo aqui, às vezes joga e não presta atenção nessas falas. E aí depois, quando eu estou editando um vídeo aqui, estou gravando um vídeo aqui, eu começo a prestar atenção e falo, caraca, é mesmo, aconteceu isso aqui, cara, é verdade. Tô lembrando, aí você fica assim e fala, cara, como é que pode, né? Os caras trazem lá de trás do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto jogo lá, eles começam a trazer aquelas situações ali, colocar no jogo, falar aqui, sabe? Você fala, pô, não lembrava disso, cara. Eu acho que o real de tudo ali, pra mim, que é o mais filha da mãe, é o Zeus que bota uma maldição na mãe do Kratos. E se ela contar a verdade lá pra ele, onde é que tá o irmão dele e tal, sobre as maldições e tal, ele vai. Então, tipo, se ele é um semideus desde o início, tipo, ele não precisaria passar por tudo que ele passou, tipo, voltar lá do inferno, nada, que ele já era um semideus. Mas aí, tipo, e muita gente só descobriu isso porque jogou no PSP, ou então foi descobrir vendo histórias depois que ele já era um semideus. Então, tipo, mano, muito louco, um universo assim, tipo, muito grande ao mesmo tempo, muito curto por falta de... eu acho que o PlayStation 3 fez isso, trazer toda a franquia, sabe, para uma plataforma só. E vocês já chegaram a ler algum livro do God of War? Alguém já chegou a ler? Não, eu tenho os do 1 e do... Tenho os livros do 1 e dos primeiros e do segundo jogo, tenho os livros, eu tenho em casa. É legal, assim, dá um... Claro que não se compara ao jogo, mas é uma coisa assim à parte pra quem gosta da franquia, é bem divertido. Só que é igual os livros do Assassin's Creed, né? Aquela leitura rápida, mais infanto-juvenil, né? Que é uma leitura mais, assim, voltada... Parece que você tá lendo, literalmente que você tá vendo as cutscenes do jogo ali e tal. Então, é mais aquela coisa assim, quem realmente gosta vai adquirir, né? Mas não, cara, teve a continuação, né? Só teve do primeiro e do segundo, né? Do terceiro já não teve mais o livro. Falei, Giovanni, você chegou a comprar? Não, na verdade não, mas eu tenho uma história com isso aí. Porque eu lembro, nos tempos de escola, eu devia estar, sei lá, na oitava série, alguma coisa assim. E tinha os trabalhos de leitura, né? Uhum. E eu não sabia o que eu ia ler, E, cara, o tempo foi passando, ia ter que fazer o trabalho e tal. E eu não tava lendo, não sabia o que ia ler. Até que chegou o dia da prova. E eu falei, ih, rapaz, o que, que eu vou fazer, né? Não tinha lido nada. Aí eu fiquei, né? Pô, o que, que eu faço, cara? Caramba. Eu tô até imaginando já. Aí eu me lembrei, pô, existe o livro do God of War, né? Aí eu falei, cara, a professora não deve conhecer. Vou tentar a sorte. Aí tava, qual livro você leu? Eu, God of War. Deus da guerra. Ah, editora X, autor Y. Ah, faça um resumo sobre a história. Aí, que o meu resumo sobre a história foi o que eu vi no jogo. Eu falei, não deve ser tão diferente um do outro assim, né, pô? Beleza, respondi e tal, entreguei pra professora. Daí deu lá, na aula seguinte, uma semana depois, o professor foi entregar a prova. Pô, tava lá, vamos supor, a prova valia 3, ela recebeu lá 2.9, ela ainda que escreveu ali, muito bom. Escrevendo sobre um livro que eu nunca li. Porra. Deus da Guerra, colocou o nome dele. Kratos, aí ela. Kratos. Olhou assim e falou: acho que tá falando a verdade. Vou dar é poético, é poético. Faço uma sugestão ao Ministério da Educação. Aderir o Deus da Guerra para contar a história da cultura grega lá, dos deuses gregos. Colocar na prova da Federal, né, Leito? Tu vê, tira o Luciola e coloca Kratos lá pra... Eu só fico imaginando. 1 e 2 colegas... e o 3. Eu fico só imaginando os colegas de classe dele ali que conheciam o jogo dando aquela risadinha cínica, né? Ele falando de. Recebi a prova, cheguei aqui pro colega e falou: se liga só aqui, cara, nem li o livro. Tirando nota máxima do trabalho. Próxima vez que eu for fazer uma prova sobre coisas hispânicas, eu vou citar lá Resident Evil 4. Então, eu já conheci uma vila que fala espanhol, a galera tem uma cultura hispana. Ali está. Onde está? Mataru! Mataru! Ai, caraca. Mataru! Como é que é, Gabriel? O Gabriel sabe fazer lá. Fala, Gabriel. Ali está. Mátalo! Aquele espada que fica. Não ia explodir! Não ia explodir! Atrás de ti, imbecil! Pior que é bem assim. Que ele tá fazendo parece o Lula. E tinha um personagem lá que parecia também ele. O né? Lula, né, bicho? Pior que tinha. É. Era. Tinha um personagem lá. Você tá falando de mim agora, meu companheiro? Ele tem tudo, né? Caloguinho, feijão. Feijão puro, feijão puro. Feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Melhor vídeo da internet do Instagram pra essa porra pra mim. Cara, esse no serviço a gente fica cantando essa merda o dia inteiro. Vai tomar no cu, cara. Mas eu queria pegar e falar uma coisa do Kratos aqui que a gente não comentou um pouco da. Até o, você acha ele bonito, certeza. Cara, quem acha bonito, pra ser bem sincero, que declarou o amor a ele uma vez em um podcast foi o seu Giovanni, né, Giovanni? Eu lembro que você declarou. Mas é aquilo que eu falei, cara. Você chega um cara daquele tamanho ali. Ombros largos, maxilar quadrado. Barbudo. Machado. Barba cheia. Pô, você vai falar não pra um cara desse? Ah, cara, eu tenho minhas dúvidas. Percebam que ele parou pra pensar. Ó. Ele parou pra pensar porque cogitou. Ah, não, sem eu não falar vou cogitar. Sem falar que recentemente ele aprendeu a sorrir. Então, aí, pra quem não sabe ainda, e sabe, sapolis aí, spoilers do futuro, ele aprendeu, tá aprendendo a sorrir, nosso Cleitinho. Daqui uns tempos, acho que vocês vão ver mais as situações dele sorrindo. É, já pensou? Tá lá ele, com a camisetinha polo. Aquela camisetinha polo rasgando no braço. Igual maromba. Igual maromba. Igual maromba. Uma dancinha pra você, assim, né? Aí ele olha, assim, no seu olho, e fala assim, sonho. Garoto. Seu pai é gato. Eu sou padeiro. Pô, leva na hora. Aí eu não resisto. Se tiver a voz do Ricardo Juarez ainda, meu. Garoto. Quando o Kratos virar coach, eu vou chamar ele aqui no podcast pra vocês entrevistarem. Imagine. Kratos coach. Como virar um deus da guerra. Curso. Eu acho que ele seria coach de. Como matar todos os inimigos. Coach de academia. É coach de academia. Pô, meu, você tem que malhar, essa meu. É. Ele, como o Bambam, o Léo Stronda e nada mais nada menos que Kratos, o Deus da Guerra, vamos falar hoje. Pô, o trapézio do Kratos. Na aula de hoje, é como meter o shape. Shape pô, mas de um Deus, pô. Imagina o Kratos, o fisiculturista, gritando lá, I am God of War! Aí dá aquele poder lá do Play 2, então, assim, o cara treina. Bom, um machado numa, um Mjolnir na outra, assim, ó. Trapezeira buscando. Só fazendo ali, no trapézio. Ó, Dentro, imagina o Kratos lá na academia. Toma as 10 abdominal. Eu tive que descer a porrada em Zeus Hades, até todo o Deus que você conseguir imaginar. E você não consegue fazer um abdominal direito. E você vê que o Kratos aí no quartel ia ser um sucesso, pô. Ô, louco, com certeza. Imagine, velho. Nossa. Dá mais 10 aí! Eu já soquei pedra, você tá reclamando, irmão? Porra. Não, e aqueles agachamentos que ele fazia no 2 pra levantar as portas, que ele ia lá embaixo certinho, aí pegava a porta assim, bem pra cima. Agachamento, pô. Mantinha a coluna ereta. É, exatamente. O bichão era fogo, cara. Eu pesquisei aqui num site, velho. Aí no Google mesmo tá dando a resposta aqui. Caraca, o 2018 ali, ele vendeu mais de 23 milhões de cópias, cara. Mas pensa isso, tava quanto o 2018 no lançamento? Tava uns 300? 250, na época ainda era 200. Se não me engano. 250. Caraca! Olha a grana e, que esse jogo fez. E não é, isso, é, né, isso não é nem só em questão de grana, mas se você for parar pra ver que o God of War, ele é um jogo mais de nicho agora, porque ele é mais virado pra RPG. E, cara, é raro você achar outro RPG que tenha chego a 20 milhões. Sim, são... Mas o... Mas é isso, eu acho assim, que, até voltando àquela primeira resposta lá do Chacal, não lembro se foi ele que deu, mas essa questão, a comunidade do Deus da Guerra cresceu muito depois que liberaram para PC, cara. Eu acho que a galera do PC, tipo, tinha muita vontade de jogar, liberaram pro PC, o cara comprou uma placa de vídeo melhor só para jogar ele. Mas então, com certeza. Aí, nesse quesito, eu acho que se encaixa muito o que foi falado aqui anteriormente. O jogo, ele cresceu com a gente. Essa galera que já tem um pouquinho mais de idade, que pegou lá na época do Play 2 e veio crescendo ali, veio acompanhando o jogo. Então o pessoal veio no hype mesmo ali de estar jogando e estar jogando isso. Daí que eu acho que fez com que a comunidade crescesse bastante. E aí entra esse ponto que você está falando. Pô, o cara foi lá e comprou uma placa de vídeo melhor para jogar no PC. Ou de repente lá foi lá e comprou o jogo lá de novo para comprar, para jogar. E, cara, não tem como colocar assim que o jogo não é bom, porque pô, o jogo é maravilhoso, velho. 2018 aqui e esse agora, o Ragnarok, mata pau, velho. E os anteriores não sejam legais, é muito, muito legal, mas, pô, eu acho que de 2018 pra cá, cara, eu acho que ele ficou um pouquinho mais humano, conquistou um público um pouquinho maior aí. Sim, sim, com certeza. Não, eu acho que o futuro... O futuro vai ser esses consoles deixar de existir, exatamente como a Microsoft está fazendo recentemente, está liberando jogos dela da Game Pass ali, se eu não me engano, para rodar também no Nintendo Switch. E eu acredito que consoles assim brutos mesmo, né? O Nintendo ele tem uma pegada diferente ali, mas o console bruto ele vai parar de ser essa é a minha opinião, né? Obviamente, mas eu acho que ele vai parar de ser o forte e o forte mesmo vai ser eles criarem jogos que rodem em diversas plataformas, igual a Sony está fazendo e a Microsoft está fazendo com o Nintendo Switch ali, que a Microsoft acho que é que tem o maior, que tem PC, tem o Xbox e agora tem o Nintendo Switch também. E detalhe que tem xCloud também, que são compartilhamento de jogos em nuvem, né? Porque, por exemplo, eu posso jogar a Plague Tale, o novo, a Plague Tale, que é do Xbox Series, no meu Xbox One, através do meu compartilhamento em nuvem. E roda tranquilamente esse negócio, tá dando lag. Se você tem uma internet acima, uma internet de fibra ótica, 100 mega, roda tranquilamente o xCloud. Mano, você consegue jogar os jogos da nova geração tranquilamente, sem problema nenhum. Eu vi o cara jogando com o xCloud no relógio, meu. Eles estão rodando. Os caras fazem gambiarra. Mas é por compartilhamento em nuvem, né? Ele permite agora, você pode jogar no celular e eu posso continuar o save do videogame no meu celular, jogando assim. Só que aí eu posso conectar o controle do Xbox ou alguns jogos eles geram um teclado, tipo um controlinho virtual ali no videogame, no celular, e você joga ali tranquilamente, assim, né? Tava jogando Hades esses dias, que é um jogo de plataforma no celular, aquele videogame. Pô, show de bola! Nisso aí ela dá mais uma vida útil pro Xbox One, né? No caso, né? E, que nem eu falei, eu tô jogando um jogo do Xbox Series, né? Que é aquele jogo da Peste Negra lá, pô, muito legal, cara. Achei muito divertido, assim. Essa história que a gente tem, isso a gente tem que ver que também não tá sendo feito por achar que, não, isso é uma coisa legal pro consumidor. Essa mudança ela é muito em conta também porque as produtoras elas não costumam ganhar o dinheiro no console, eles costumam ganhar o dinheiro nos periféricos, então... Ou seja, pô, eu vou comprar o fone de ouvido, eu vou comprar o jogo, eu vou comprar o controle. Jogos exclusivos também. Exatamente. E não ensino o console. Então, muitas vezes, por exemplo, agora, eu acho que foi na geração do PlayStation 4, agora, se eu não estou enganado. O PlayStation 4, ele começou com um valor muito acima do Xbox One. Então, para a Sony ela não sair atrás no começo da geração, ela falou, não, então eu vou ter que vender tancando o prejuízo para conseguir botar o PlayStation para as pessoas terem o videogame, para daí eles comprarem os jogos para o videogame, para daí sim a gente começar a lucrar. E se você for parar para ver, é justamente essa ideia. Se você tem o... É a Microsoft também. Exato. Então, assim, você tendo assinatura... Cara, você tá amarrado com o negócio até o fim da vida dele. E a empresa não vai ter mais a despesa dela construir o console, então de importar as peças da China, aí pegar o componente do outro lugar, daí juntar tudo numa fábrica, daí tem que fazer o centro logístico para distribuir equipamento. Então, assim, para publisher, isso é muito mais jogo, inclusive, ainda. É muito mais benéfico para isso, para a operação. Com certeza. Eu acho que é o que Harry Kevin falou lá. Perguntaram uma vez pra ele, o nosso The Witch aí. Perguntaram assim, Harry, é Xbox ou PlayStation? Ele mandou PC. Cara, eu acho que, as duas empresas, elas deviam, tipo, ter, né, seus consoles, sim. Mas elas deviam sempre fazer igual a Sony fez recentemente com God of War, o Deus da Guerra, e liberar pra PC, cara, sempre, porque eles perdem comunidade, eles perdem investimento no jogo, perdem muita coisa, sem falar que a gente perde os mods, né? Porque, cara, ver o CJ ali do GTA batendo nos deuses nórdicos é maravilhoso. Com certeza, esses, os mods são as melhores coisas que... Quando o Jimmy disse que eu só queria respostas, mas... Você que ser orgulhoso. Não adianta vir com tudo pra cima de mim. Eu sempre vou voltar. Os gamers, assim, podem gerar, cara. É muito bom, cara. Você vê GTA com os mods. Pô, é show de bola. Eu quero achar o GTA Curitiba agora. É. Não, pior que tem, cara. Eu acho que eu já vi o GTA Curitiba na banquinha. Você não tô... Mas é a mesma coisa, só que com as camisas do... Os carros, né? Claro. E as camisas, os personagens, os bonequinhos, né? Imagina a galera andando toda encolhidinha, assim, com frio, tá ligado? Todo mundo chamando o outro de piá, ao invés de tu chegar lá e falar, agaragã, ele fala, aí, piá, qual é? E aí, piá, como é que tá? É. Como é que tá? Bora tá tomar comer o Mirabel, bora. Aí, piá. Vou pegar minha magrela aqui agora e vou dar uma volta. Vamos dar uma volta no Parque Barigui, na Corrente do Passaúna, bora lá. Umas capivaras andando no... Três capivaras no Barigui ali, pô, vamos lá. Vamos mais lá no gato preto. Vamos lá no gato preto comer uma carne de onça. Mas só antes da gente seguir para o momento capcioso, só queria falar um pouquinho da jogabilidade, né? O único que jogou, acho que... Você jogou, Bruno, já o novo God of War ou não? Não, só youtuber mesmo. Só YouTube vídeo. Mesmo? O único, acho que o Gabriel jogou já o novo God of War ou não, Gabriel? Não. Nem gameplay de YouTube. Nem gameplay de YouTube. Nem perto. Mas só pra gente não dar spoiler, mas o Chacal aqui tá jogando em live. O que você tá achando da jogabilidade do jogo, Chacal? Muito boa, cara. Muito boa, assim. Nossa, não tem... Eu acho que não mudou muito de 2018 pra cá, sabe? Eu acho que pra quem jogou 2018 e tá jogando agora, não tem muita diferença, não. Eu acho que tá fantástico, assim, tá muito, muito bom mesmo. Que nem eu falei, teve gente que reclama, que fala mal, que não, que é mais do mesmo. Cara, claro que é mais do mesmo, é continuação da história. Mas tá muito melhor, tá muito melhor, assim, tá muito bom. Muito gostoso, velho, tá muito gostoso de jogar. Da hora mesmo. Bacana, bacana. Então tá, Gabriel, vamos pro momento capcioso, então. Uou! Momento capcioso! Uou! Bom, nesse momento capcioso, acho que, apesar que acho que a brincadeira vai ser um pouco boa, né, mas vamos eleger um deus da guerra aqui, cara. Quem que você acha, Gabriel, que tinha mais perfil aqui pra ser o deus da guerra? Vamos ver. Se for por nível de ficar com outras mulheres, você. Não, mas... Não, aí seria o deus do amor, pô. Deus da guerra. Não. O Afrodito. O Afrodito, pô. Que pariu, cara. Não, então vai ser o Giovanni que dele pegaria o masculino. Não, então vamos fazer assim diferente. Vamos dar deus... O meu vai ser Afrodito. Qual que seria o nome pro deus Giovanni? Giovanito? Não, mentira. Giovanito. Não. Caralho, cara, qual deus esse puto seria? Cara, qual deus eu seria? Boa cara, pergunta. Você não tem cara de deus da guerra. Cara, você seria o Dionísio. Mas você não bebe, né? Caraca, cara. Dionísio também não daria. Dionísio não bebe. Dionísio não bebe. Eu acho que eu seria o Poseidon. Poseidon? Caraca, é o deus mais velho. Do lado, fico na aguinha e tal, converso com os peixes. Os peixes, não, mas não come os peixes, então respeito os peixes. Respeito os peixes. Criador dos cavalos. conseguiu montar no quer dizer, no gosta dos cavalinhos, gosta do Loki. Mas que menino bonito esse menino Matheus, ele pega e puxa a bochecha, assim. Mas, Giovanni, quem que você... Giovanni, não, perdão. Gabriel, quem que você acha que tem mais o perfil pra ser o deus da guerra? Cara, pelo nível de caos que causa nos programas, é o Giovanni, né? já expulsou quantos daqui, já? Ah, olha só. Se fosse pro Harry Potter, acho que assim, ele ganharia, né? Mas acho que eu... Só que daí eu discordo, porque no caso do Harry Potter, seria Atena, porque daí ele seria o deus da sabedoria, porque eu tava certo aí, naquele programa. Aí, ó. Babado. Pô. Ai, aquela animação do Harry Potter, puta que pariu, cara. Deu risada todo dia com aquilo lá. Mas então tá, então o Giovanni ganhou ali pelo voto do Gabriel. Giovanni, quem que você votaria pra ser o deus da guerra? Eu votaria no nosso host, porque... Eu? Por que eu tenho a ver com guerra? Eu sou o cara mais... Eu sou o cara que faz as cagadas, mas não o cara que causa o caos. Então a cagada causa o caos. É porque você tem que ver que o cara é o que... Melhor você vai fazer o manejo de armas aqui, né? Então... Opa! Como já assim, cara? Nossa, meu Deus do céu, cara. Tá bom, eu voto pro host. O host sai furando as pessoas. Oxi, exatamente. Eu não uso um machado, uso uma pita de calabresa, não é uma loucura. Uso uma lança. Uma lança. Não, fale de dentro, né? Vamos ser gente fina. Puta que pariu, Gabriel. Meu Deus do céu, cada coisa que esse cara fala, mano. Não, o Chacal e o Bruno nem sabem das histórias, né, cara? Ele deve estar imaginando que negócio é esse, cara? Como assim? Pizza de calabresa, né? Mas. A Vanessa nem quero saber onde. A Vanessa fala isso, nem quero saber. Nem mandei essa, não. Agora não. Mas vamos lá. Vanessa, quem que você votaria pra ser o deus da guerra? Olha, acho que ele... O Gabriel. Eu não sei, porra. Porque ele gosta de incitar o caos. É, isso é verdade. Não, por isso que eu falei que eu ia mais pra Loki. Mas eu sou mais filha da puta. Vamos lá. Bruno, quem que você votaria pra ser o deus da guerra? Pelo pouco tempo que eu cheguei a conhecer a galera, todo mundo parece ser muito gente fina, mas acho que o que mais se adequaria ao cargo, a gente nomeando os cargos de Deus aqui, acho que o Gabriel também. Pouco tempo que eu... Nada contra o Gabriel, gosto muito do cantinho, então acho que ele é um que tem o calor de um Deus da guerra aí. Gabriel. Cara, isso sou gay, né? Se você bota fora do contexto, mas beleza. E... É um calor de um deus da guerra. Eu falei, caralho. Eu sinto seu calor aqui. É isso. E você, Chacal, quem que você acha que tá aqui pra propagar o caos? Eu vou com a maioria aqui, eu vou no Gabriel. Então temos um deus da guerra aqui no Gimito, o cara que propaga o caos aqui, eleito democraticamente aqui nesse podcast. Gabriel é o deus da guerra, o cara que propaga o caos. E aí, o que você sente? Como é que você sente, Gabriel, sendo eleito deus da guerra? É, garoto. Só isso. O que eu falaria. Que toquezinho de vitória. O cara tinha que ter mandado um Zeus! Has returned! Eu fico imaginando o Destruction of Olympus! Eu fico imaginando o Kratos agora com a mão na cintura, assim, falando, pô, virei o caramba 4, dancei a baiana lá pra virar o deus da guerra, o cara vira democraticamente aí. Eleito deus da guerra. Isso aí é democracia, né? Mas, assim, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, Vanessa, mais uma vez, o Chacal e o Bruno, que tá participando hoje pela primeira vez. Pô, foi legal pra caramba. Papo fluiu bem, né? Papo de Nerdola sempre flui bem, né? E falando da nossa próxima convidada, que já fez aqui a sua merchandising à parte, né? É a nossa querida Gabi vai estar aqui na terça-feira, às 8h30, o nosso próximo podcast. Então, tem amanhã e terça-feira nós temos gravação novamente. Pô, mas eu Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Né? Então, nosso próximo podcast vai ser sobre a ACMR, né? Ela vai explicar um pouco como é que funciona, como é que faz as técnicas, né, do ACMR, falar um pouco também do outro canal dela, que ela fala, grava vlog. Ela é bem divertida, vocês vão gostar bastante, Gabi. Vocês vão dar bastante risada, isso eu tenho certeza. E lembrando que esse podcast de terça-feira é o último podcast antes de eu fazer a minha cirurgia dos meus olhos. Né? Na quinta-feira eu dou início a meu processo de... usei meu óculos a vida inteira, né? Sempre tive miopia. E na quinta-feira eu vou fazer a cirurgia pra tirar, né? O óculos, né? Vou ficar uma semana... Os olhos. É, os óculos. Pra tirar os óculos. Ah, tem que tirar os olhos. Não, tirar os olhos. É, vou deixar uma semana lá e na outra semana eu... É, eles vão tratar. Não, vai, arruma aí o olho que eu venho buscar semana que vem. Vou tirar o... Não, eu vou... Tem candidato ao Deus Horus do... No próximo Deus da Guerra. Pô, mete um Sharingan, ia ser foda. Mas aí na quinta do início, né, e ao exame, né, pra começar... Exame não, a cirurgia, melhor dizendo, na terça eu já começo o procedimento de pingar colírio, essas coisas. O que que vai? Você vai rasgar alguma coisa? Não, é... ele coloca, tipo, uma capa no olho, ele raspa primeiro o olho, ele coloca uma, tipo, uma espécie de, tipo, de uma... Lente? De uma lentezinha, e aí pega um laser... Isso, exatamente. Ela com laser, ele aplica o laser aí. Só que tem que ficar uma semana, você vai ficar enxergando mais ou menos. Tipo, você sai assim, então. Tipo, eu não vou poder trabalhar, não vou poder levantar peso, porque diz que não pode e tal, um monte de coisa que eu não vou. É, não pode pegar o canto da luz. Então já tá tranquilo essa parte. É. Aí, bom, eu vou ficar uma semana, uma semana me recuperando desse pós-operatório. E no dia. Aí, terça-feira temos a gravação, quinta faço cirurgia. Na outra quinta temos o quê, Giovanni? Cara, eu ia fazer a musiquinha, mas eu não sei qual que é a musiquinha. Mas essa é a música da Copa. Não, mas a música da Copa, tema é diferente, pô. Mas se fosse pra ser da Copa, tinha que ser chave na mina. Não, é pra essa da Ela tá certa. Primeiro é essa. É do não, é então aquela do SBT, tipo, vai lá, Brasil, que a hora é essa? É nesse ano que você ganha o Hexa. Mas faz tempo que eles vêm com essa promessa. As marchinhas do SBT. Mas e nesse primeiro. Oi, pode falar. Cortando a tua história triste aí, posso meter o mexendo também aqui do meu? Pode, à vontade. Quero galera, licença aí, quem quiser comparecer no meu canal lá, Bruno Reloader também, aos sábados, 20 horas, a gente sempre tem live de Valorant lá, a gente tá dando uma treinada, daqui uns tempos aí eu entro no melhor time aqui da minha rua, se Deus quiser. Então é isso, quem quiser brotar, sempre aos sábados, às 20 horas, a gente tá lá no canal fazendo live de Valorant também. Quem joga aí, tá convidado. Faz o teu mexer também, Chacal. Ah, eu vou convidar a galera então para conhecer o canal aí, quem não conhece, lá no YouTube, Chacal CWB. A gente tá lá no YouTube, a gente tá na Twitch, agora estamos também no TikTok lá, gente, canalzinho novo, fresquinho lá, fiz duas lives lá só vou para aprender a mexer mesmo. Quem puder aí, quiser conhecer o canal, 90% Red Dead, 10% aí é o restante dos jogos aí. Muito legal aqui. Chacal, tem uma bandeira de Portugal aqui, porque... Porque é o segundo público que eu tenho, o primeiro maior público que eu tenho seria aqui do Brasil, e daí eu tenho muitos amigos, muitos seguidores de Portugal, sabe? Então foi uma forma de fazer uma homenagem para a galera de Portugal aí, nossa, que acompanha as lives, que acompanha o canal, que se inscreve, que ajuda, sabe? Então, pô, nada mais justo do que colocar a bandeira de Portugal lá também. Vero. Ô, que bacana, você tá com 90,9 mil inscritos, parabéns, cara. Isso aí. É, estamos crescendo devagarzinho. Logo, logo pegamos aquela plaquinha bonitinha lá, se Deus quiser. Tá certo. Quando bater 100, cara, pô, quero ver aquela placona bonita, colocar no quarto, assim. É, aí vai ser show de bola. Já tô com lugar na parede aqui bonitinho aqui já, cara. Legal, legal. Aí tem que gravar um vlog aí mostrando a placa. Cara, vou te falar que eu sou cabreiro. Só não corta a placa no meio. É, você não corta a placa no meio. Aruba, ou né? Corta. Degan 1 milhão de inscritos aí. É, não. Tem coragem. 4 anos, cara, cobiçando essa. Vai pra 5 anos agora ano que vem, velho. Cobiçando essa plaquinha aí, cara. 5 anos de canal aí. E correndo atrás dessa plaquinha. Se Deus quiser, ano que vem eu pego ela aí. Tá certo, tá certo. Vanessa, faça merchan pro teu canal também, Vanessa. Eu, no momento, não tô fazendo live, porque eu não tô tendo condição de fazer live, mas eu tô produzindo bastante conteúdo pro TikTok. Lá eu sou a tia Layla. E eu faço conteúdo sobre os meus personagens originais, sobre animes, e agora eu tô pensando em começar a fazer conteúdo sobre Percy Jackson, que é o meu novo hiperfoco. E é isso. Legal, bacana. E, bom, como eu estava comentando, semana próxima, fora essa quinta na outra, quinta nós temos o Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia, né? Primeiro jogo da Copa do Mundo. E os podcasts Copa do Mundo a gente vai começar a ter em quase todo jogo do Brasil, né? Pelo menos a minha ideia é ter todo jogo do Brasil. E eu já determinei o nosso... Claro, todo mundo aqui está convidado, quem quiser participar, né? Do bate-bola. E o podcast vai ser assim, a gente vai, nos primeiros minutos ali, primeiros 20, meia hora, trocar uma ideia do jogo do Brasil, falar como é que foi, já vou dar as opiniões táticas dele lá, né, qual que é o melhor esquema tático, como é que foi a seleção, papapá, tal, e aí depois a gente troca uma ideia com o convidado, normal, né, a gente vai trazer pessoas relacionadas mais ao esporte, né, e para esse primeiro podcast, né, a gente vai trazer um time, aí um time de líder de torcidas aqui, a Cherries Wolfpack, que é as Cheerios, né, as líderes de torcidas que ganharam o Campeonato Paranaense de líderes de torcidas, elas que estão relacionadas ao esporte, e elas toparam, elas falaram que vão assistir o jogo e depois também vão dar opiniões delas, comentarem, e nesse time de líderes de torcidas tem tanto meninos quanto meninas, né, então a gente vai receber bastante gente aqui do Cheerios of Pack aqui para conversar, e, pô, muito legal, a gente vai trazer, tá trazendo convidados em todo o jogo do Brasil, né, e no dia 30, né, finalzinho de novembro, a gente tem o nosso podcast com o cafezinho do artista aí pra gente falar sobre teatro, né, o pessoal aqui aí do Lala Schneider aí, teatro famoso em Curitiba, né, trazer elas aqui pra conversar, trocar uma ideia de como funciona o teatro, como é que decidiram virar artistas, né, vai ser um papo bem bacana também, bem descontraído, eu acredito que os meninos aí vão dar muitas risadas com elas, também são muito engraçadas, e elas têm um podcast que elas começaram em áudio, agora elas estão indo pro estúdio já, né, o podcast delas cresceu, eu sou um dos caras que estou editando para elas também, e o projeto tá bem bacana delas, e agora elas estão indo pros estúdios, assim, então elas estão crescendo bastante, e é isso, gente, então eu queria agradecer mais uma vez, Chacal, Bruno Reload e a nossa querida Vanessa, a Prira também, que não apareceu, né, mas, mas fica pra próxima, né, e é isso, gente, vou ficando por aqui. Eu que agradeço tchau. Pelo convite. Tchau, tchau. Obrigado, Guimes. Até a próxima. Falou!